No livro Libertação, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos fala da grande quantidade de espíritos que desencarnam e que, pela falta de uma educação espiritual, acabam se tornando escravos das suas paixões, dos seus vícios, dos seus desequilíbrios emocionais e mentais. A situação em que irmãos nossos, muitos deles afetos nossos, encontram quando a realidade fora do corpo se apresenta. O que nós entendemos e o que nós repassamos frequentemente são os ensinamentos que a doutrina espírita traz a cada um de nós. A vida é uma consequência dos nossos atos. O nosso desencarne abre para nós uma situação muito semelhante àquela que nós tínhamos enquanto encarnados, porque não existe uma transformação mágica, uma transformação que não requeira de cada um uma real mudança. E como nos é dito, como nos é falado, semelhantes atraem semelhantes. E quando nos deparamos ainda escravizados a todas essas paixões, a quem nós estamos nos vinculando? E o que nós fazemos perante a essas situações? É por isso que muitos comentam de obsessões, de energias negativas dentro das suas casas, nos seus ambientes, e tentam como que espantar moscas sem perceber que elas voltam. Porque aquilo que causa a sua aproximação continua existindo. É importante que tenhamos consciência do que estamos produzindo mentalmente, dos nossos gostos, das nossas paixões, dos nossos desejos, porque todas as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles continuam se manifestando, porque eles causam nos outros um efeito. E em nós mesmos, guardados nos nossos arquivos mentais. Então tudo aquilo que nós fazemos ganha forma e continua. E nós acabamos nos movendo, conduzindo nossa vida no centro dessas criações, alimentando tudo aquilo que está ao nosso redor. É importante, frisando mais uma vez, que tenhamos um controle dessas nossas produções sutis, corriqueiras, que fazem parte do nosso dia, porque nós somos o que pensamos, somos o que fazemos. E dentro disso é que nós estamos todos os dias plantando e também estamos colhendo. Que Deus, nosso Pai, ilumine a todos nós e que assim seja.